tem tempo que não ouço você dizer que ainda me ama e que ainda faço falta. Ligo a você pra falar do meu amor, pra falar do meu carinho. Quando te ouço, minha saudade aumenta. Quando não quer, dois não brigam. Mas você já está demais com suas intrigas. Quando não quer, dois não brigam. Mas você já está demais com suas intrigas. Olha, tem tempo que eu estou lhe procurando. Todos os dias, quando o sol me aparece, ligo a você pra falar do meu amor, pra falar do meu carinho. Quando te ouço, minha saudade aumenta. Quando não quer, dois não brigam. Mas você já está demais com suas intrigas. Quando não quer, dois não brigam. Mas você já está demais com suas intrigas. Quando não quer, dois não brigam. Mas você já está demais com suas intrigas. Quando não quer, dois não brigam. Mas você já está demais com suas intrigas. Quando não quer.